madrugada da periferia, violento e suicida andou, vacilou, pô, perde a sua vida pra polícia quando o cassino te espanca. Te mata na madrugada, não há tiros para o alto, são quatro tiros e seu sangue no assalto. Cuidado com eles, pois saudade são os diabos, contra sua água, esconde pobres da periferia. Cuidado com eles, pois acabou com a família. Se você preto ou pobre, meu irmão, sua vida fica por outros, pois sempre tem um infeliz que quer te fuder e levar. Quebrada é o máximo que eles podem fazer, porque senão eles te matam e fecham a sua casa, até mesmo no seu portão, na presença do seu irmão. E ninguém fala nada, pois eu sou louco de falar que a polícia passou por lá. É assim, é assim, é assim mesmo, o silêncio predomina, pois se alguém falar, perde a sua vida. Esses pão são para o carro importado, quando é preto que está dirigindo, não estou mentindo, eles enquadram só para poder humilhar, para falar que preto é ladrão. Então escuta aí, ô vacilão, paga pau de playboy, você não mora em uma mansão e quer derrubar os próprios irmãos, sendo que você também é da correria e sabe como é que é o dia a dia. Piveta não tem quem se espelhar, na escola não ensinam nada, pois o governo quer um bando de burro no mundo. Lutei, já vi coisas aqui e ali, que os assassinos da noite nos causaram por aqui. E a casa verde alta está na mira, ou seja, é o alvo. Na viela, uma pá de mano baleado, RH, R15, eu não quero ser mais uma vítima aos meus 17 anos. Dessa quebrada eu sei que na calada a rota mata, polícia extermina, que quem fala é o Sina, mais um integrante da quadrilha LOCR, debatendo essa ideia com os que dizem ser a lei. A ação é bater e matar, mas já não dá mais pra ficar de boca fechada e se falar a real. Nu e crua, doa quem doeu os ratos cinza que vão se fuder, porque dessa vida até minha mãe, Dona Maria de Fátima, já presenciou, chorou, cansou de ver garotos aqui da favela do boi malhado correndo da polícia antigamente, que apavorava, sentava o dedo sem dó. Era um soldado querido que graças a Deus, Deus tirou, distanciou, levou. Não só na Santa Maria e outras quebradas, tem um bastardo com a mente assassina, chacina no Elisa Maria, agora a Zona Norte, volta tiver nós na fita e ninguém desacredita, pois eu não vacilo pra não entrar na lei do clique, clack, na lei do clique, clack, boom. Na nossa área morre mais um clique, clack, boom. Na nossa área morre mais um clique, clack, boom. Na nossa área morre mais um, mais um. É, na nossa área morre mais um clique, clack, boom. Na nossa área morre mais um clack, boom. Na nossa área morre mais um clique, clack, boom. Na nossa área morre mais um. É, na nossa área morre mais um. Sossegada a noite, eu ando preocupado, mas sempre tem otário fardado querendo derrubar pessoas da periferia, pessoas que sustentam sua família. O pior da madrugada é tomar uma geral, logo vê tirando de marginal. Pelo menos eu não ando com farda derrubando pessoas que não sabem de nada, e minha mente fica confusa e eu quero entender que eles xingam e abusam, abusam do poder, pois só querem ver pessoas morrer. Uma vez na minha quebrada fui enquadrado, me bateram tanto que fiquei desnorteado. Isso porque foi na luz do dia, pois se fosse a noite, mano, nem aqui eu estaria. Pra contar a real da periferia, porque eles não pegam os verdadeiros bandidos, ou seja, os políticos. Mas eles são ricos e não moram em uma favela, mas vamos deixar esses caras de fora, pois a minha alegria quando a polícia vai embora e a quebrada volta com clima de paz e harmonia, pois uma noite passou e não teve velório com pessoas do meu território. Clique, clack, boom, na nossa área morre mais um. Clique, clack, boom, na nossa área. E eu vejo a encrenca aí que estamos metidos, pois se ficarmos em silêncio estamos fudidos. Fudidos estamos, estamos fudidos, pois os assassinos assassinos não tem dó nem piedade. Não importa se é novo ou pessoa de idade. É verdade e a realidade para quem não acredita. É só vir e conferir e depois me diz se não escutou. A sequência de tiros dados na madrugada ou a porta do vizinho sem tá arrombada. Chegaram e chutaram o mano dali. Nem seguraram o dedo no gatilho, nem se importando se ele tinha filho. Esse espinho atrás da sociedade que acabou com a comunidade. Sai da imunidade, rato safado. Tem mais moral de falar que a intenção é acabar com os ladrão, mas trabalhador não é isso não. Então preste atenção no que você vai fazer, pois um dia o feitiço vira contra o feiticeiro. E o tiro na sua cabeça pode ser certeiro. Profecia do crime nas últimas palavras e deixando com o povo RPW nosso irmão. Mais um.